Começamos mais um Rádio Psy. Aqui quem fala é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite tocando o melhor do Psytrance para vocês. Hoje vamos abrir o nosso programa com um set da DJ Dani, de Brasília. Dani começou a mixar em 2002, em Belo Horizonte, tendo já passado por várias vertentes da música eletrônica. Hoje o seu trabalho se concentra no full-on groove noturno. Atualmente, Dani está morando em Brasília. Este ano, ela já tocou em Curitiba e no festival Fora do Tempo apresentou um DJ set muito elogiado. Com vocês, DJ Dani. night vision, take them apart. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir o set da DJ Dani de Brasília. Um groove soou muito bom. E não se esqueçam, o Rádio Psy é transmitido todo sábado pela Cultura FM, das 11h à meia-noite. Agora para vocês, dois projetos muito legais. O sul-africano do Breathing, projeto que reúne os irmãos e produtores do Fix e do Tickets, e o português Menoni. Have a little break. After we do the business, walk slowly back. Remember, it's a stroll in the park. Don't run, whatever you do. The first 5 minutes, nobody's gonna have a clue what's going on. Hopefully it'll be mayhem. So try to stay relaxed. Attention to yourself, self. try to stay. Underground station. Don't do anything to grow the tension. We'll be right back. because death too would be wrapped in dreams. That after death, your conscious life would continue in what might be called a dream body. It would be the same dream body you experience in your everyday dream life. Except that in the post-mortal state, you could never again wake up, never again return to your physical body. Este é o Rádio Psy. Estamos aqui com vocês todos os sábados das 11 à meia-noite, trazendo as melhores músicas e os últimos lançamentos do Psytrance. Eu sou o DJ Rodrigo CPU. Vocês ouviram Breathing e Menoni. E agora, para fechar o nosso programa, álbum novo do Concept, projeto francês de Psytrance, produzido pelo DJ Num, desde 1994 é uma das figuras mais ativas no Psytrance francês. Atualmente ele está morando em Londres, Inglaterra, e lançou seu álbum no mês passado pela 3D Vision Records. Com certeza, um dos melhores lançamentos do ano. Para vocês, com certeza. Thank you. Vocês estão ouvindo a Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de tocar para vocês Concept, projeto francês de Foulon que está lançando seu novo álbum. Entre em contato conosco pela internet. Nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Repetindo, djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut. Entre na nossa comunidade, Rádio Psy 102,5 FM Maringá. Lá você encontra links para matérias e sites de Psytrance, além de fotos e releases dos DJs que tocam aqui. Essa semana você vai encontrar o release e contato para festas da DJ Dani, que abriu o nosso programa. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado, sempre das 11 à meia-noite. Até lá! Cultura FM. Cultura FM.